Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Yeah, yeah. Vamos fazer de novo. Yeah, yeah. Vamos fazer de novo. Yeah, yeah. Vamos fazer de novo. Yeah, yeah. Vamos fazer de novo. Yeah, yeah. Vamos fazer de novo. Yeah, yeah. Vamos fazer de novo. Yeah, yeah. Esta é a história do dia a dia. Rotina nem vê, abaixa a monotonia. Cantar, dançar, alegre viver. Viva a diversão, não há tempo para sofrer. O tempo, esse gigante que corre, cria rugas na face quando o espírito morre. Espírito jovem deve sempre vencer nessa batalha que é a vida, vamos todos fazer. Fazer o bem, fazer o mal, o que passou, passou, é assim. Jovem deve sempre vencer nessa batalha que é a vida, vamos todos fazer o bem.